Yeah. Tá valendo? E aí, GW? Vamos começar aquecendo. Vem aquecimento, W. Ó, tuturudu, tuturudu. Ó, tu é menina, vai menina. Rebola, rebola e o kick. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó. Aquece, menina. Aquece, menina. Aquece, menina. Vai ficar igual eu, só faltou o M, hein? Ei, cachorro. O W tocando e eu só observando. Ei, Psyu, tô só te observando. Ei, Psyu, DJ W tá tocando. Olha a rapa dela tá como. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Balançando a rapa dela tá como. Tu, balançando a rapa dela tá como. Tudo balançando, todos os movimentos da menina é calculado na bunda agora, ó. Avisa pra geral que nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Hey. Querendo ou não, ela chama atenção. Abre espaço, salão. O W aumenta o som que é pra ver. Bumbum vai tomar palminha. Bate, bate palma com bumbum na tremidinha que é pra ver. Uma palminha, vai, bate, bate, palma com bumbum na treme. Tremendo, vai novinha, treme, treme, treme, treme. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Querendo ou não, ela chama atenção. Abre espaço o salão e o DJ aumenta o som que é pra ver. Bumbum vai tomar palminha. Bate, bate, palma com bumbum na tremidinha que é pra ver. Toma palminha, vai. Bate, bate, palma com bumbum na tremidinha pro W. Treme, treme, treme bumbum pro W. Treme, treme, treme o bumbum. Ô, desengonçada. Ô, torta. Ela diga. A menina é toda torta. É pra baixo, não é pra cima, amiga. Ô, amiga, é valeta, né, lombada. Soltando o bigode, vou te tirar de salto. Ô, desenvergada, sabe nem ficar de quatro. Ô, desenvergada, sabe nem ficar de quatro. Até que cê tá bonita, cê tá bonita, hein, W. Que quando grave faz bum dela. Chama de menina primeiro, né? Meninas, não gosta, né? É mentira do W, então. Quando grave faz bum. Oi, quando grave faz bum dela desce. Que ela sobe, ela mexe. Ela quebra e remexe. O W toca, ela desce. As taradinhas, cadê? As taradinhas já desce. Vai, taradinhas já desce. É só bumbum que desce. Manda tu barulho da piranha. O W, conhece piranha? Novinha, tu que pedi agora, toma, toma, geral do baile agora te conhece, tá com apelido novo de piranha. Solta pra ela, W. Vai que a novinha taradinha foi para lá no elite. Bom, balança, balança, já sabe, né? Tataraça, tatada, na 17 ela trava. Balança, balança, balança, vai que a putranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Capo tranca. Ela tá sarrando em mim, tá sarrando em tu. Tá sarrando em tu. Tá sarrando em tu. Tá sarrando em tu. Tá sarrando em tu. Tá sarrando em tu.